sai. Meus amigos me chamando pra cair na fuleiragem. E aí, cê vai vir? Rio Barretão, Vila Mix, Salvador e Caldas Caldas. E aí, cê vai vir? E no resort, só no talo, na piscina tem contato. E aí, cê vai vir? E vem aqui no gás vazio, porque eu tô na maldade. E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade, não, mas eu tô com vontade de largar o casamento e ir pra festa com o compadre. Não, mas eu tô com vontade, não, mas eu tô com vontade de largar o casamento e ir pra farra com o compadre. Não, mas eu tô com vontade. Vou te largar o casamento e ir pra farra com o compadre. Mas eu tô na maldade, mas eu tô na maldade de largar o casamento e ir pra farra com o compadre. Isso é mais fácil, bebê. Viola da maldade. Ei, pai. Aqui, ó. Meus amigos me chamaram pra cair na fuleiragem. E aí, cê vai vir? Me mandaram uma selfie, pau quebrando na boate. E aí, você vai vir? Rio Barretão, Vila Mix, Salvador e Caldas Caldas. E aí, cê vai vir? E no risaço, só no talo, na piscina tem compadre. E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade, não, mas eu tô com vontade. Largar o casamento e ir pra farra com o compadre. E não, mas eu tô na vontade, não, mas eu tô na vontade. De largar o casamento e ir pra farra com o compadre. Não, mas eu tô na vontade, não, mas eu tô na vontade. De largar o casamento e ir pra farra com o compadre. Olha a viola da maldade. Isso é Gaspar Silva, bebê. De Oliveira Produções. Tem muito fantasia, carinho. Tem muito fantasia, carinho, ser Gaspar Silva, mas eu tô na maldade.